laboratórios? Agora você pode! Na MG Farmácia, você tem o programa de benefícios de medicamentos, com descontos de laboratórios. Cadastre seu CPF e tenha os melhores preços em diferentes tipos de medicamentos e laboratórios. MG Farmácia, Rua Vicente Ferreira de Farias, número 187, Lagoa da Canoa. Organização do nosso amigo Cacá, Dona Zenaura e família. MG Farmácia, faz bem para a sua saúde, faz bem para o seu bolso. Informe Prime, Informe Prime. Agora contamos com atendimentos para sua criança. A pediatra Natália Régia realiza consultas semanais. Marque já sua consulta na Clínica Prime, próximo à Rua da Feira do Peixe, ou pelo telefone 99920-0005. Prime Clínica, sua saúde de primeira. Pesquisas dão conta que o Brasil é pioneiro em ansiedade e segundo em depressão. Espaço terapêutico. Cuide-se. Tratamento de ansiedade, pânico, medo, fobia e depressão. Dr. Flávio Porfírio, psicanalista clínico e hipnoterapeuta. Registro na Ordem Nacional dos Psicanalistas, ONP, número 2428-220. E CBO, número 2515-50. Agendamentos pelos apps 88-999-58-77-47 e 82-981-34-34-79. Local de atendimento na Avenida Nossa Senhora da Conceição, número 152. Vá lá e comprove. O Dr. Flávio espera por você. 15 horas e 57 minutos. Quicada e você joga amor. Você me deixou sem opção. Eu abro a porta do apartamento e não sinto vontade de entrar. Não há coisa pior do que chegar em casa e não lhe encontrar. Onde você foi? Diga com quem foi. Ou se existe outro alguém a te querer. De mim não tenha pena, deixe de fazer cena. Eu sei que vou lhe perder. De mim não tenha pena, deixe de fazer cena. Eu sei que vou lhe perder. Eu abro a porta do apartamento e não sinto vontade de entrar. Não há coisa pior do que chegar em casa e não lhe encontrar. Onde você foi? Diga com quem foi. Ou se existe outro alguém a te querer. De mim não tenha pena, deixe de fazer cena. Eu sei que vou lhe perder. De mim não tenha pena, deixe de fazer cena. Eu sei que vou lhe perder. Paraíso. Paraíso. Tem música. Tem alegria. Alegria. Música. Informação. Promoção. Paraíso. Essa rádio tem tudo que eu gosto. 16 horas e 2 minutos. Atenção para o top de 5 segundos. O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Paraíso! Primeiro lugar na região! Nas ruas da cidade, te busco todo dia. Mas eu volto pra casa buscando os pedaços do coração. Nos becos do passado, revivo fantasia. Os pedaços de alguém que eu guardei nas lembranças do coração. Que me levam à loucura. Parece uma doença essa tortura. Sem te achar, te perco até de mim. Vai a noite, vem a madrugada. Eu nesta paixão alucinada. Não aguento mais viver assim. Quero seu amor de qualquer jeito. Eu te amo, eu te quero, eu te aceito. Os seus erros eu já perdoei. Quero o seu amor de qualquer jeito. Eu preciso esquecer, não tem jeito. Eu preciso esquecer que chorei. Nas ruas da cidade, te busco todo dia. Mas eu volto

vou gastar dinheiro toda noite, eu vou gastar todo dia. Mãe, traz uma água com açúcar que eu ganhei na loteria, na loteria. Eu vou gastar dinheiro toda noite, eu vou gastar todo dia. Eu vou gastar dinheiro toda noite, eu vou gastar todo dia. Eu vou gastar dinheiro toda noite, eu vou gastar. Mãe, tô rico. Sábado, dia 5 de agosto. Tem bingo show no quintal da vovó em Canafisco do Cipriano. A partir das 7 da noite. Com a seguinte premiação: primeiro prêmio, R$1.000. Segundo prêmio, um celular Redmi Note 12. Terceiro prêmio, R$2.000. E no quarto prêmio, uma moto Pop 110 zero quilômetro com capacete e tanque cheio. É isso mesmo! No quarto prêmio, uma moto Pop 110 zero quilômetro com capacete e tanque cheio. Cartela R$30. E a venda é somente no dia. Anote aí! Sábado, dia 5 de agosto, a partir das 7 da noite. Tem bingo show no quintal da vovó, em Canavisto do Cipriano. Organização Zé Roberto, Zé Roberto. Rádio Oficial Paraíso FM. Quem ouve, gosta. A sua melhor sintonia de todas as tardes é aqui na Paraíso FM. Continue na Paraíso. O sucesso volta já. Paraíso. Atenção você de Lagoa da Canoa e região. Agora temos mais uma nova opção em rações. Casa da Ração Padre Cícero. Isso mesmo, Casa da Ração Padre Cícero. Aqui você vai encontrar tudo em farelo e rações. Horários de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. E aos sábados, das 6h30 às 15h. Casa da Ração Padre Cícero está localizada em frente à Igreja do Povoado Funil, em Lagoa da Canoa, com os telefones ou WhatsApp 999-18-2370 ou 996-31-7888 ou 999-38-4449. Casa da Ração Padre Cícero, organização Vanessa e Vanusa. Parei, pensei, agora eu sei. A melhor conexão eu encontrei. Adriano's Internet, a melhor da cidade. Você encontra mais vantagens. Maior download e upload da região. Valor fixo no boleto e mais economia. Conexão sem limites de tráfego. Wi-Fi mais veloz. Com planos a partir de R$39,99. Adriano's Internet, venha fazer parte da nossa história. História. Ligue 996259136 ou 98168-5102. Adriano's Internet, 100% fibra ótica, 100% canoense. Com segurança e agilidade, o seu provedor de internet. Atenção Lagoa da Canoa e região, a Avícola Dois Irmãos está com ótimos preços em frangos vivos e abatidos. E aos sábados temos aquela galinha velha, temos ovos e muito mais. Lembrando que fazemos entregas de frango vivos e abatidos em a domicílio. O melhor frango da região, você já sabe, é na Avícola Dois Irmãos. Na Rua do Comércio, número 119, em frente à Casa Lotérica Lagoa da Sorte, em Lagoa da Canoa. Precisou de frango? É só chamar no WhatsApp 996919284. E para facilitar os pagamentos, aceitamos todos os cartões e PIX. Ah, e lembrando, estamos abertos de segunda aos sábados. A Avícola Dois Irmãos, organização Junho da Galinha. batendo perna, perdendo tempo, procurando onde comprar carne, meu amigo. Vou explicar pra você onde comprar a melhor carne de Lagoa da Canoa. Casa da Carne Boi Branco, o shopping da carne de Lagoa da Canoa. Lá você vai encontrar o que, Paulinho? Picanha, maminha, alcatra, bisteca de porco, bisteca de boi, linguiça, contrafilé, colchão mole e acima de R$100, dividimos em duas vezes nos cartões Visa, Master, Elo e Ticket Refeição. E o endereço, Jota? Rua Manuel Jovino do Nascimento, número 47, com fone 996-340491, Lagoa da Canoa. Atenção, preste muita atenção. Você, aposentado e pensionista do INSS, Sônia Empréstimo está com mais novidades. Estamos com a menor taxa de juros do mercado, apenas 1,97. Agora você tira mais dinheiro e paga menos. Você que está com a margem livre pode tirar mais de 20 mil reais. Vem correndo para Sônia Empréstimos. Sônia Empréstimos. Localizada na rua Manuel Jovino do Nascimento, vizinho a Óticas Visão, ou ligue para o número 999453205. Eu falei Sônia Empréstimos, organização Sônia. Na hora de você pagar suas contas, vá ao lugar certo. Casa Lotérica Canoa da Sorte, onde você paga suas contas de água, luz, boletos bancários e contas de telefone. Realiza também saques e depósitos. Na Casa Lotérica Canoa da Sorte, você faz sua aposta na Loteria Federal. Todos os dias tem sorteio que você pode mudar de vida. Casa Lotérica Canoa da Sorte, Rua Valdomero Melo, no centro de Lagoa da Canoa. Loja Espaço da Isis, cosméticos e variedades IDL Importes, tudo em cama, mesa, banho, cosméticos para cuidados pessoais, artigos para o lar e acessórios para celular, eletrônicos e eletrodomésticos. Temos também caixinhas de som, fones de ouvido, películas e capa para celulares. Temos acessórios infantis, uma variedade em calçados e bolsa feminina e infantil. Tudo isso e muito mais você encontra em nossa loja, a rua Valdomero Melo, 114, no centro de Lagoa da Canoa, em frente à loja CB Soares Móveis. Informe Prime. Está precisando de uma ginecologista obstetra? Aqui contamos com a doutora Karen Kelly, semanalmente. Marque já sua consulta na Clínica Prime, próximo à Rua da Feira do Peixe, ou pelo telefone 9920-0005. Prime Clínica, sua saúde de primeira. Atenção você de Lagoa da Canoa e região! Temos um galpão com espaço amplo e com piscina para você comemorar a sua festa de aniversário, batizado e casamento. Lembrando que no sábado e no domingo temos o Forró dos Idosos, localizado no povoado Funil número 40, Lagoa da Canoa, organização do amigo Joel. Você está ouvindo Rádio Paraíso FM em 105,9. Apoio Cultural, ONG Abraçando Vida. 16 horas e 19 minutos. Aqui. Aqui você se liga. E fica feliz. Paraíso. Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora. A sua foto não condiz com o que cê tá falando agora. Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. E eu achei, e ela me fez o que cê tá me prometendo agora. No Viva Voz, fazendo amor a gente tá. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar que se você não tá fazendo amor a gente tá. Da nossa história. E eu achei, e ela me fez o que cê tá me prometendo agora. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Você não tá fazendo amor, a gente tá. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Seu Aladim, o arrocha mais dançante do Brasil. Música, informação, promoção. Paraíso! Essa rádio tem tudo que eu gosto. A sua melhor sintonia de todas as tardes é aqui na Paraíso FM. Meu filho, sintonize o seu radinho e bota o pé dos ouvidos e escute a melhor melodia. Já vou, já vou, já vou, já vou te... 16:22. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Como tanta saudade que sinto o seu cheiro pelo telefone. Pelo seu nome, vai dar sempre essa noite, ai, ai, ai. Corpo, deixa que eu vou cuidando aqui das preliminares. Oi, gente! E cada canto vai ter um detalhe. É hoje que a saudade não passa vontade. E diz aí! Se ontem já foi bom, hoje eu sei. Te espero na porta. Cê tá com a faca e o queijo na mão. Só me diga se deu ou se não. Eu sei que cê volta. Porque eu sei que cê volta, volta. Se ontem já foi bom, eu sei que cê volta. Te espero na porta. Cê tá com a faca e o queijo na mão. Só me diga se vem ou se não. Eu sei que cê volta. Te espero na porta. Porque eu sei que cê volta. E cada canto vai ter um detalhe. É hoje que a saudade não passa vontade. Diz aí, se ontem já foi bom, hoje eu sei. Te espero na porta. Cê tá com a faca e o queijo na mão. Só me diga se deu, se não. Eu sei que cê volta. Te espero na porta. Porque eu sei que cê volta. Volta. Se ontem já foi bom, hoje eu sei que cê volta. não sou o cara perfeito que você sonhou. Exemplo de rapaz pra apresentar pros pais, mas sou o motivo do seu corpo em chamas. Toda vez que você suspira, tá na sua cara que você tá contra o cara, mas não tá feliz. Porque sou eu que tenho as manhas, comigo não tem rotina. É por baixo, é por cima, você sempre pede pis. Ele é o certo, eu sou duvidoso, mas diz pra mim com quem você queria tá fazendo amor gostoso. Revirando a cama, para de fingir prazer com quem você não ama. Ele é o certo, eu sou duvidoso, mas diz pra mim com quem você queria tá fazendo amor gostoso. Revirando a cama, para de fingir prazer com quem você não ama. Toda vez que cê suspira, tá na sua cara que você tá com outro cara, mas não tá feliz. Por quê? Sou eu quem tenho a manha, comigo não tem rotina. É por baixo, é por cima, você sempre pede bis. Ele é o certo, eu sou duvidoso, mas diz pra mim com quem você queria tá fazendo amor gostoso. Revirando a cama, para de fingir prazer com quem você não ama. Ele é o certo, eu sou duvidoso, gostoso, revirando a cama, para de fingir prazer com quem você não ama. Sei que esse mundo é louco, mas eu posso te explicar. Deixa, solta que volta, meu amor, não pira. Se pedir de novo, é claro que eu vou te dar. Duvida, duvida. Ele é o certo, eu sou duvidoso, mas diz pra mim com quem você queria tá fazendo amor gostoso. Revirando a cama, para de fingir prazer com quem você não. Você não sabe nem um terço do que é amar. E agora aprenda a escutar. Eu te pedi 1 milhão de vezes pra você ficar, mas brincou com meu coração e me fez chorar, não se importando como eu ia. Você não sabe o tanto que sofri. Quantas noites no meu quarto chorando por ti. Ou quantas garrafas tive que virar. Agora tô solteiro, quero me acabar. Coitadinha, venho aqui querendo voltar. Ai meu Deus, que pena, mas não vai rolar. E agora? Agora chora, bebe, sofre, vem correr atrás. Mas pra mim já era, não te quero mais. O mundo girou e eu quero paz. Agora chora, bebe, sofre, vem correr atrás. Mas pra mim já era, não te quero mais. O mundo girou e eu quero paz. Agora chora, né? Tanto que sofri. Quantas noites no meu quarto chorando por ti. Ou quantas garrafas tive que virar. Agora tô solteiro, quero me acabar. Coitadinha, veio aqui querendo voltar. Ai meu Deus, que pena, mas não vai rolar. Agora chora, bebe, sofre, vem correr. Pra mim já era, eu não te quero. A sua melhor sintonia de todas as tardes é aqui na Paraíso FM. Não saia dessa sintonia. Já já voltaremos com mais sucessos. Vai Restaurante do Nildo. Servimos almoço de ótima qualidade. Vendemos quentinhas no local e entregamos em domicílio. É só ligar para o telefone ou WhatsApp 99610-1998. Venha também tomar aquela cerveja super gelada e degustar o melhor caldinho e tiragosto da região. Vai Restaurante do Nildo, localizado na Avenida Nossa Senhora da Conceição, de frente à firma de fumo, em Lagoa da Canoa. Vai Restaurante do Nildo. Organização Nildo e Família. É promoção. É promoção na Lima Móveis. Comprou, ganhou um brinde na hora. Na Lima Móveis e Eletros, as promoções não param. E nesse mês de a pessoa mais especial de nossas vidas, não poderia faltar muitas promoções para nossa querida mamãe. Dê uma passadinha lá e confirme. Temos colchões a partir de R$219. Temos cama box de casal a partir de R$379. Jogo de sofá. Isso mesmo! Um conjunto de 2 e 3 lugares por R$749. E não para por aí. Temos fogão, temos armário, mesa, painel para TV, guarda-roupa, liquidificador, ventilador e muito mais. E comprando na Lima Móveis, você só paga a primeira parcela a partir de 60 dias. Isso mesmo! 2 meses para começar a pagar. Só não pode deixar sua mãe sem presente. Compre na Lima Móveis, pague no carnê, no cartão ou no Pix. Você quem diz a forma de pagamento. Lima Móveis e Eletros, Lagoa da Canoa e Feira Grande. Organização Naldo e Johnny. Alô, você de Lagoa da Canoa e região. Se você vai construir ou reformar, venha para Canoa Construção. Tudo em material para a sua construção. Tijolos, areia, cimento, canaletas, britas, madeiras e ferragens em geral. Canoa Construção também com produtos agrícolas. Farelo de trigo, milho, soja, xerém e rações em geral. Venha nos fazer uma visita e comprove tudo a preço de custo. Isso mesmo, o homem doidou. Tudo a preço de custo. Venha conferir e também com a entrega mais rápida da região. É só chamar no WhatsApp 99969-0187. Canoa Construção, na L115, em frente ao ginásio poliesportivo Dida. Canoa Construção, organização Hélio Alves. Ô, cabarretada, Canoa Construção, meu filho. Aqui é o lugar certo pra você. Bateu aquela fome, aquela vontade de saborear um lanche delicioso. Agora você tem batatas dog, cachorro quente, porções de batata fritas, panquecas e aquele petisco. Dias de funcionamento, quinta, sexta, sábado e domingo, das 18 horas às 11 horas da noite. Batatas dog, também pelo WhatsApp, 998-43-2339. Batatas dog na rua Alfredo Machado, número 78, em Lagoa da Canoa. Batatas Dog, a sua melhor opção para aquele lanche delicioso. Produto JN, Deus acima de tudo. Temos temperos e ervas medicinais com qualidade e garantia. E também com preços especiais. Produto JN, você encontra em todos os supermercados e mercadinhos da cidade e da região. Em Giraldo Porciano, Campo Grande, Olho d'Água Grande, Traipu, Lagoa da Canoa, em Arapiraca, em todo o estado de Alagoas. E também você encontra pelo telefone 082-99-61-8120. Falar com Edvan. Produto JN. Organização Edvan. Esse menino mete o dedo nesse fole. Esse forró tá mole. Eu quero empolgação. Vem pra CB Soares Móveis. Essa loja é massa, você vai gostar. Tem os mais lindos. se surpreender. Tem o melhor pra você. Na CB Soares, toda qualidade, preço menor não há. Cada vez mais valorizando o seu lar. Se o seu carro está sujo, não sabe onde lavar, não se desespera, a gente vai te ajudar lavando. Atenção Lagoa da Canoa, o Lava Jato do Edinho está de cara nova. Lavamos o seu carro e a sua moto e deixamos brilhando. Lava Jato do Edinho, na Avenida João Angelino, ao lado do antigo endereço. Pra você detonar, pro seu carro não deixar de brilhar. Serralharia Nossa Senhora Aparecida. Fazemos portões, reformas, pintura, esquadrilha e soldas em geral. Somos pontuais na entrega que você, cliente amigo, determina. Serralharia Nossa Senhora Aparecida. Com o telefone 99611-9727. Organização do nosso amigo Jefferson. Serralharia Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Antônio Albuquerque, vizinho Coca Fest, em Lagoa da Canoa. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Paraíso. 16:38. É mais sucesso. É só aqui. Paraíso FM. Alô, mulher. Tá dançando, bebê? Eu não preciso ser vidente. Saber que ele te faz chorar. E nem preciso ser inteligente pra saber o que você veio em me buscar. Um amante deixa o coração fora do quarto, mas nesse caso aqui eu não dei conta. Porque fui misturar sentimento com prazer em cima de uma cama redonda. FM, meu filho, sintonize o seu radinho e bota o pé dos ouvidos e escute a melhor melodia. Já vou te buscar. Daqui a pouco tem mais música. Paraíso FM 105,9. A loja Henrique Cell tem uma grande variedade em acessórios para o seu celular, como capinhas, películas 3D, películas de privacidade, carregadores, fones de ouvido, suportes veicular, TV box e muito mais. Também contamos com uma assistência técnica especializada para o seu celular e tablet. Fazemos troca de vidro deixando o seu celular original de fábrica, troca de tela, touch, conector de carga, troca de bateria, entre outros serviços. E sem falar na nossa garantia, que é a melhor, pois damos toda a assistência técnica e suporte necessário. Então tá esperando o quê? Precisou de assistência técnica para celular ou tablet? Corre pra Henrique Cell. Entregamos o seu aparelho no mesmo dia e você ainda ganha uma película 3D de brinde. Isso mesmo, consertou, ganhou. Henrique Cell. Henrique Cell. Supermercado, variedade tem, o melhor preço e atendimento também. As melhores carnes de toda a cidade, preço baixo todo dia, aqui tem qualidade. Então vem logo pra cá, cê pode vir, mas vem agora, não enrola na hora. Pro Almeida Supermercado, Almeida Supermercado, atacado e varejo, o barateiro de Lagoa da Canoa. Tudo em açougue, frio, em frente à padaria Nossa Senhora da Conceição, Lagoa da Canoa. WhatsApp 996889197. Se você precisa de portas, portões, churrasqueira, carvão, grade de ferro e reboque para o seu carro, deixe por conta de Serralharia Padroeira do Brasil. Fino acabamento, entrega imediata. Atendemos a todos os cartões. Temos os telefones 999-387298 ou 981-222-339. Serralharia Padroeira do Brasil, estamos situados na L115, número 200, Lagoa da Canoa, próximo à Praça Nossa Senhora Aparecida, saída para Arapiraca. A organização é do Zé Dunda. As nações e os casebres. Comercial Dantas, a sua mais nova opção em rações para o seu pet, gato, cachorros e demais variedade. Comercial Dantas funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 5 da tarde. E aos sábados, das 7 às 4 da tarde. Comercial Dantas fica localizado na rua Virgílio Ferreira Barbosa, número 256, ao lado do Salão de Lima, no centro de Lagoa da Canoa. Comercial Dantas, também com telefone ou WhatsApp 999787791. Comercial Dantas, organização é do nosso amigo Gustavo e Diana. Comercial Dantas, tudo em ração para o seu pet. Drogaria São Jorge, vai, que lá tem o melhor pra você. Não perca tempo, vai lá conhecer. A Drogaria São Jorge vai te surpreender. Vai, tudo em medicamentos, o melhor atendimento. A farmácia do Léo, todo mundo sabe. É a farmácia referência em toda a cidade. Então venha pra cá, que você vai gostar. A nossa qualidade é sem comparação. Drogaria São Jorge, cuidando de você. Aqui é preço baixo, então venha conhecer. A farmácia do Léo é bom, bom, bom. A farmácia do Léo é bom, bom, bom. Drogaria São Jorge, a farmácia do Léo, desde 1969, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Aferição de pressão arterial, exame de glicemia, colocação de brincos, aplicação de injetáveis, leitura de exames laboratoriais, aferição de temperatura corporal, autoteste Covid-19, a única com atendimento especializado, farmacêutica Nayane e enfermeira Flávia. Disponíveis todos os tipos de medicamentos, controlados, artigos infantis e cosméticos em geral. Drogaria São Jorge, a primeira da cidade. Sua saúde merece nossos cuidados. NA Construção está com os melhores preços em material de construção. Telhas, tijolos, cimento, ferro, brita, areia, ripa, caibros, linhas, tintas e revestimentos. Tudo isso e muito mais para a sua construção. Do piso ao teto. NA Construção, na Avenida Nossa Senhora da Conceição, número 835, no centro de Lagoa da Canoa. Com os telefones e o WhatsApp 996-43-7170 ou 999-353-809. Organização Nailso. NA Construção. Aqui, seu dinheiro rende muito mais. Você está ouvindo Rádio Paraíso FM 105,9. Apoio Cultural. Academia Time Fitness. Faça sua matrícula e venha malhar com a gente. O seu café da manhã e da noite está na Panificadora Padre Cícero, na Avenida Nossa Senhora da Conceição, número 176, no centro de Lagoa da Canoa, bem pertinho de você. Lá você vai encontrar pães, bolos, bolachas, doces e salgados, bem saborosos para agradar o seu paladar. E além de um ótimo atendimento, Panificadora Padre Cícero, organização é do nosso amigo Sandoval. Rádio Paraíso FM 105,9. Apoio Cultural. Vereador pela cidade de Craíbas, Márcio da MC Móveis. 16:47. Stephanie. Que não me ama mais.

você. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular. Agora é só vocês, vai lá, vai. Eu bebi. Porque preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta. Quem gostou, faz barulho. Vamos puxar essa de novo pra gente filmar pro nosso DVD. Eu bebi minha bicicleta. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo meu celular, eu preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta. Zanato e Cristiano! O Ale Savada! Safadão, Zé Neto e Cristiano, acústico. Opa! Eu entro no quarto e vejo sua mala fechada no chão. E no guarda-roupa um vestido de solidão. Doeu demais meu coração. E na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar pra buscar as coisas que não deu pra levar. E se for sair, deixa a chave. Pode ser com a mãozinha em cima? Aí, Zé Neto e Cristiano! Pena de eu já beijei sua boca. Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te agarrei sem roupa? Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? Como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro e exclusivo só pra mim? E na despedida, e como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca? Mentira, se eu já te agarrei sem roupa, como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair? E como é que eu vou dividir um corpo que era inteiro exclusivo só pra mim? E aí, Rio de Janeiro? Ainda não tô preparado pra me decidir. Oh, manda boa, apaixonada que nem nós. Tem alguém largado hoje aí? Alguém largado hoje aí? Eu entro no quarto e vejo sua mala fechada no chão. E no guarda-roupa um vestido de solidão. Doeu demais meu coração. E na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar pra pegar as coisas que não deu pra levar. E se for sair, deixa a chave no mesmo lugar. E na despedida, não tô preparado pra me despedir. Ainda não tô preparado pra me despedir. Que é isso? Ainda não tô preparado pra me despedir. Paraíso. Paraíso. Tem música. Tem alegria. Alegria. Música. Informação. Promoção. Paraíso. Essa rádio tem tudo que eu gosto. Fique ligado. Já já mais músicas.